compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Estamos aqui para mais um Palando, para os feedbacks dos episódios de maio de 2025. E eu estou aqui com aqui, meu querido e amado mecenas, seu J. Santos. Fala, amor. Estou procurando um lugar no mapa aqui para mandar tu ir depois de tu me chamar disso. Eu estava procurando aqui no mapa um lugar para você ir no meio do olho do teu cu. Não, estou procurando endereço. Eu sei mandar, só não sei se é longe o suficiente para valer a pena. Você já viu aqueles vídeos de mapinhas do Pedro Daia? Não, mano, qual que é? É um cara que faz os vídeos sobre política internacional, só que ele bota o rostinho dele nos mapinhas, tipo Brasil, Estados Unidos, aí ele faz de uma forma muito engraçada. Aí uma vez ele, ah, eu tô aqui procurando um mapa. Tá procurando o quê? Um lugar pra andar, você andar tomando meio do olho do cu. Ah, eu tô vendo. Ah, já vi, sim. Eu já, assim, já passou nos meus shorts aqui, mas passei direto. Muito bom, cara. Bom, mas vamos lá. Não é sobre o Pedro Dyer que a gente tem que falar, é sobre os feedbacks do Paranerd. E vamos falar, Jotinha, qual continua sendo, por enquanto, o endereço do FED do Paranerd? Se você não quiser ter o trabalho de voltar para o episódio do mês passado para saber qual é o endereço do FED do Paranerd, você acessa https://archive.org/download/feedparanerd/feed.xml. Em breve, mas muito breve mesmo, a gente vai trocar isso para o feed.paranerdia.com.br para ficar mais simples. Eu estava falando isso enquanto lia, e quando chegou no meio já tinha esquecido que eu li o que foi que eu falei primeiro. Então eu sei que é complicado. TDAH é uma merda. Então vamos lá. E-mail do Paranerd, qual é, seu J. Santos? O e-mail mais fácil da podosfera é paranerd@paranerdia.com.br. Porra, você acha fácil porque tu já tá acostumado, mas quando eu falo Paranerd com o povo pensa que é com M, pensa que tem acento. Isso porque você não tem que explicar moringa com U, né, parceiro? Ah, mas moringa ainda vai, moringa, né? Ah, é que seja, né? Tá. E o Twitter do Paranerd, é porque, como a gente já falou várias vezes, X é meu ovo. Se você quiser acessar o X que está no ovo do Nerdmaster, você acessa twitter.com/paranerd. Essa pedra já perdeu a graça desde o episódio passado. Pra mim, tá? Meu parceiro, é como se fosse. Pra mim é como se fosse todo dia um dia novo. E vai ser sempre a primeira vez. Então tá bom, seu corno. E o Cela Azul. Do Paranerd, quer? É só você digitar @paranerd lá no Bluesky e que você vai ter, vai encontrar o Paranerd. Na verdade, é @paranerd.com.br. Muito bem. E, cara livro, que é o Como eu gosto de dizer, para você levar uma livrada na cara, você acessa facebook.com/paranerd e a gente vai estar jogando livros em você. Ou cordéis, né? Não, pois é. E LinkedIn? O LinkedIn é linkedin.com/in/paranerdia. Eu sempre exagero nesse in, né? Esse in é só in, gente. Desculpa eu esticar essa porra, mas é a única piada que tem nessa linha. Tá bom. Deviante Arte, do Paranerd. para ver as coisas que o Nerdmaster gosta de postar no DeviantArt, e eu lhe garanto, tem algumas coisas que são muito legais, você acessa paranerdia.deviantart.com. Muito bem. Tem os canais do YouTube. Você acessa o youtube.com/paranerdia e você vai encontrar um conteúdo de excelente qualidade da cultura pop. Inclusive, quero agradecer de novo pelos curtas de Andor e de jornada que o senhor está produzindo para a gente, tá, seu moço? Uai, precisa não, a gente faz com prazer. Toda vez que a gente está fazendo, a gente está sentindo um prazerzão da peste. Mas vamos... Ó, Paranerdia não tá mais no Spotify, não, tá? Pode até ser que você encontre ele lá, mas tá completamente desatualizado, não tá aparecendo os episódios completos, então baixa-se, tá, Paranerdia? Mas em compensação, você pode ouvir os episódios do podcast tudo lá no site paranerdia.com.br com possibilidade de baixar a mídia pro teu smartphone, pro teu computador, ah, tranquilo, muito melhor. Né? E Telegram do Paranerdia, como é que a gente chega no... Para mandar um telegrama, para você mandar um telegrama para o Paranerdia, você pode ir lá do outro lado da rua, onde fica aquela lojinha de... Não, não é isso não, né? Você está falando do Rubi Multicultural do Paranerdia, lá no Telegram, sem A, que é t.me/paranerdia, é muito mais tranquilo do que você enviar um telegrama. Muito bem. E caso o ouvinte queira nos ajudar financeiramente falando... Faz como? Contrate mercenários, para você ser um dos mecenas do Paranerdia, não contrate mercenários, por favor. Você pode fazer isso através do PicPay, pelo picpay.me/paranerdia ou pelo Apoia, que é apoia.se/paranerdia. E se você quiser enviar aqueles patacos de dinheiro de um quilo cada pataco assim grandão para acertar nossos olhos mesmo, jogue esses bolos de erário na nossa cara através da chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br. Erário. Então tá bom, erário. Erário, com certeza. Ok, beleza então. Então tá, tivemos vários e-mails. O primeiro e-mail que nós recebemos foi do nosso outro querido e amado mecenas, seu Elias Passos Tenório, que falou o seguinte no Paranerdia 217 de Comando das Criaturas. Peraí, pera um pouquinho. Você não vai ler esse não, né? Vou. Por quê? Não, tudo bem, pode ler, isso é massa. Você vai. Eu vou ler. É porque o outro é menor. Eu prefiro o outro que é menor. É por isso mesmo que você vai ler o próximo animal. Você quer ler o do. Não. Eu vou me perder mil vezes. Então tá bom, então cala a boca, porra. Oi, Alexandre Nerdmaster e Jota Santo, meu baiano favorito. Diga oi pro menino Jota. Oi, meu querido e amado mecenas Elias Passos Tenório. Tu gosta quando é com os outros, né, seu corno? Eu sempre quis falar isso. Tá bom. Eu escutei o programa 217 sobre comandos das criaturas. Programa ótimo e bem feito. Sobre o comando das criaturas, eu não sabia da sua existência. Prefiro não comentar por falta de conhecimento. Justo. Sobre o Frank Grillo... Só sei que ele fez parte do seriado Prison Break, o meu seriado favorito. Olha lá. Não sabia não, hein? Não sabia não. Não lembrava não. E olha que eu vi Prison Break recentemente. Então tá. Quanto aos nazistas, prefiro não matá-los, mas prendê-los, juntos com os socialistas, uma prisão perpétua e sem condicional. Tá, né? Não gosto desses grupos, principalmente dos socialistas. Bem, continue o ótimo trabalho. E as neto, o nerd de 40 anos, Maceió, não vou cantar. Então, tudo que tem ista já dá para a gente ter um pouco de desconfiança. É, né? É. Mas quem também nos mandou um e-mail, Rafa... Foi o meu querido e amado mecenas, Elias Passos Tenório, sobre o Paranerdia 218 de Renfield. Não é Seinfeld, não. Seinfeld foi o pensador. Né? Oi, Alexandre e Jota Santos, meu baiano favorito. Oi. Oi, Elias. Eu escutei o programa 218 sobre Renfield. E eu não assisti o filme e eu prefiro não comentar. Justo. Ah. Eu gosto dos filmes de Nicolas Gaiola e irei tentar ver esse filme. Veja. É muito bom. Veja que é um puta de um filme, você vai se divertir horrores. Bem, é isso. Gostei do programa e que venham mais programas. Elias Netos, o Nerd, 40 anos, Maceió, minha sereia. Maceió, minha sereia. Vamos lá? Cretino. Tá bom. E quem nos mandou um e-mail pequenininho? Sabe, pequenininho, pequenininho. O Rafael Berardo Dourado, o Bonner, que mandou um e-mail só logo de uma vez, um e-mail sobre o Paranerdia 216 de filmes Galhofa de Kung Fu e 217 do Comando das Criaturas. Título do e-mail dele, Kung Fus Parodeados e Criaturas Comandadas. Bem justo. Okay? Né? Agora ela vem. Queridíssimo amigo, leal, exuberante, chumbregante, agregador, nauseabundo, digestivo, retumbante, espetaculoso, torteador, efemérico, rinocerôntico, dedutivo, messiânico, astucioso, soberbo, tarantelador, elaborador, receoso. Para coisa de conversa, Geraldo, esse aqui é Alexandre de Matos, se você pegar as iniciais dessas palavras todas, tá? Rinocerôntico é a puta que te pariu, tá, Beraldo? Ele ficou lá no... Ele ficou no rinocerôntico, velho. Tá? Rinocerôntico. O nauseabundo, você não quis saber, não, né? Foda-se o nauseabundo. Agora, rinocerôntico é a puta que te pariu, tá, Beraldo? Não fica atrás, não, tá? Porque também o queridíssimo e amado Mecenas... Jeitoso, orgulhoso, temível, tosado, faltou o A, Beraldo. Então, é porque quando chegou no tosado ele já ficou feliz, tá tranquilo, eu tô tranquilo também. Agora então é Jote. É Jote, tá massa. É Jote. Ah, então tá bom, Jote. Jote Santos, tá bom. Tá, né? Legal. Confesso que fiquei meio preocupado com o relato do pensador sobre suas preferências nas locadoras, variando entre os filmes de luta e os filmes pornográficos. Até parece que tu não fazia a mesma coisa, Beraldo. Lá te cascar, vai. Imagina só se ele confunde a sequência do Kung Fu e a autossatisfação e, de repente, tá lá se refastelando auto-amorosamente com o golpe do tigre. Quem disse que ele não faz isso? Né? É o que eu ia falar. Né? Ó. Não que eu vá julgar, como se não estivesse julgando, né? E vou, mas apenas para fim de deboche com intenções cômicas. Tá bom. Ok, beleza. Agora, não sei se a paródia culturalmente acurada vai necessariamente escapar de ser identificada como ofensiva para os fãs mais amalucados de determinados temas. Não levar a sério o que amam é uma ofensa terrível. Justo. Por isso, eu adoro confusão. E pena que nunca assistiu o Shaolin Soccer inteiro. Cara, Beraldo, corre atrás, é muito bom. Se eu tiver que indicar um filme de todos esses que a gente falou nesse episódio, Shaolin Soccer é o melhor de todos, de longe. Eu prefiro Kung Fusão, mas não, beleza. Não, Shaolin Soccer. É bom, ok, beleza. Apenas os trechos perdidos quando pegava zapeando na TV por assinatura. Se não me engano, passava às vezes na Fox. Sei, é verdade. A cena final do Kung Fu usado para estacionar o carro virou meme uns anos atrás. Pior que é verdade. Já sobre Kung Fury, a essa altura vocês já devem saber que não só está confirmado o lançamento do Kung Fury The Movie, como o trailer, que tem 10 minutos de duração, conta com ninguém mais, ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Eu não sei como é que escreve, para vocês entenderem. E Michael Fassbender. Segue o link. Aí está o link do trailer do Kung Fury. Sim, vão lançar o que seria o Kung Fury 2, que agora é o Kung Fury, o filme, porque afinal de contas O primeiro Kung Fu ele é um média-metragem, não chega a ser um filme, né? Aí ele falou, o Michael Fassbender, aí eu me lembro que esse é o cara que fabricou aquele robô lá de Futurama, né? Sim, faz, porque ele faz o Bender, né? Tudo, não tem problema, não. De repente, é um elenco aí que pode até motivar nosso querido amigo pensador a reviver suas memórias de troca-troca de fitas no locadora. É, né? Quem sabe? Já sobre o comando das criaturas, de tudo que eu já vi do James Gunn, que foi, além do Scooby-Doo, os Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida que Vale, o Pacificador e esta série agora, a impressão que dá é que ele leva mais a sério a animação do que os diretos. É mais fácil de fazer, né? Ainda assim, série bem divertida, muito melhor que o Cruzado Encapuçado da Amazon, mas ainda aquém do Arlequina. O porro da Arlequina é muito foda. Na equipe pronta para a próxima temporada, será que o Tubarão Rei e o Doninha não são meio redundantes? Aliás, por falar no Doninha, queria muito ver um filme de comédia de preferência com o irmão do James Gunn de protagonista. Ele tem uma cara muito engraçada e sempre entrega bem suas participações cômicas. Cara, o irmão do James Gunn como o segundo em comando nave do Yondu é maravilhoso, cara. E o bom é que o James Gunn, ele é amigo dos amigos, né? Então... E mais amigo ainda do irmão dele. Pois é. Tomara que tenha mais dele aí. O trailer de Pacificador 2 já está lá, inclusive. Muito bem. E aí tivemos alguns comentários também, seu Jotinha. Quem foi que nos fez o primeiro comentário com a pessoa que você gosta muito? Ah, puta que pariu. Porra, primeiro comentário no Alberto Silva no Parolando sobre abril de 2025. Primeiro, excelente Parolando, garotos, mandaram bem. Segundamente, o post ficou mais bonito com as imagens do Deadpool e das pôneis. Ah. E na última imagem não é da Pinkie Pie de Deadpool, mas do próprio Deadpool transformado em pônei. Ah, é, viu? Eu vou dar um desconto. Em letra C, bora, mas para uma sessão de copiar e colar do Telegram. Ah, caralho. Pegou, né? Primeiro, excelente parolando. Segundamente, o post ficou bonito. Letra C, bora, mais uma sessão de copia e cola do Telegram. Cara, o Norberto é um cretino, tá? Começa a sessão de copia e cola do Norberto, Jota. O rotundo Nerdmaster. Você foi bastante citado, Norberto Silva. Pausa. Isso. Ô, Norberto, né? Eu queira concordar com o Jota, não, mas vai pra puta que te pariu, vai. Isso, vai duas vezes. Tá. E ele responde: Jota Santos deve ter me xingado, pacas. Vou ouvir já. E aí, o lindo Jota Santos aqui fala: nem se dente que eu não quero. Engraçado, para, os ouvintes não estão vendo isso, porque o cretino está fugindo da pauta pra caralho. Está escrito: o maravilhoso eu, Jota Santos deve me xingar, pai. O querido e amado mecenas, elenco de apoio Jota, nem se deixe que eu não quero. Muito véio. Texto. Aham, tá, vai, certo. Aí o Nerdmaster respondeu: esse foi um dos comentários, Norby. Aí o Norby responde: eu só abri a página agora, ainda bem que deu lá ele pra usar as imagens que eu mandei. O Nerdmaster, o Norberto ainda continua: Nerdmaster, hoje, se tudo der certo, chegam mais 3 blocos. Que isso? Bloquinhos são os bonequinhos de montar. Ah, sim. Que tem contado, você viu que ele comprou um Thanos, o Capitão América e o Caramba 4. Ele tá fazendo coleção dessa porra agora só pra fazer inveja. É um filho da puta mesmo. O invejoso Nerdmaster, inveja não define. Né, filho da puta. O mendigo Norberto, melhor dar dinheiro do que dar liberdade? Por favor, Jota Santos. Meu Pix é... Ah, caralho, tô mano. Quem liga pra liberdade, eu quero é grana. Boblox, Joytoy, etc. Ele continua, não. Insistente Norberto. O que não foi comentado na luta de Colossus, de Colossus e do Fanático, é que o mutante russo venceu enfiando um cabo de energia no porta dos fundos do Fanático. Eu pensei que tu ia falar fiofó. Não, é porque tem um João aqui por perto. Ah, tá. Esse você sabe o que é, né? Você sabe o que é isso, né, Jota? O quê? É o famoso fio terra. É literalmente o fio terra, né? De alta tensão. O Casto Norberto, para o tarado Nerdmaster. Nerdmaster, se o filme do Batman com a Arlequina só valeu a pena pela cena dela se aproveitando do passarinho, é melhor ir no X-Vídeos e digitar Arlequina, que tu vai ver muito mais cenas melhores do que essa merda de filme. Ah, empolgado. O que eu mais gostei não foi nem assim, sim, foi como o Jota se escangalhou de rir quando eu falei que ela aproveitou o passarinho. Ah, morri, né, mano? O empolgado e excitado Nerdmaster responde: buá, tá, não teve buá, mas foi um hahaha do tamanho do cabrunco. Não foi só por causa dessa cena, mas admite que foi engraçado ouvir o Jota Santos rir da piada da Arlequina se aproveitando do passarinho. O sagaz Norberto continua. Ele não estava esperando essa, mas quando é que ele espera por alguma coisa? Vai tomar no cu, Norberto. O preguiçoso Norberto. Isso o Jota espera, ser ofendido pelo Norberto. O preguiçoso Norberto falou ainda: não quer prints por e-mail? O corretor para eu? Ah, tá. O corretor Norberto para o querido Jota Santos. Voltando do almoço, Jota, a Montoya nunca foi a questão no desenho da Liga. E você mesmo se ligou. O envergonhado Norberto ainda diz: vai tomando esse teu cu, Norberto. É um barato ouvir isso. Tanto quanto, né, demais, é perdendo quilos de Dix. Na puta. Ai, ai. O tirador de sarro do chefe, Jota. Ah, como assim? Eu tirei sarro de tu, mano? Ah, é, tirei sim. Ele não pegou a piadalha. O cúmplice, Norberto, eu estava ocupado querendo pegar um dick. O cringe do Norberto ainda diz: e fringe começa bem e acaba mal, pacas. Depois tem uns comentários do Jota, mas esses não interessam. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Agora, suas considerações, Jota? Minhas considerações? Norberto, nem se deite que eu não quero, meu filho. Tá bom. Aí, não contente com isso, Norberto mandou outro comentário, dessa vez no 218 do Renfield. Eu ia até fazer aqueles comentários gigantes, mas o Jota não pisou tanto na bola. Pelo menos não o suficiente para zoar ele, que é uma das minhas funções na vida. Pessoalmente, não me interessei em ver esse filme e, apesar do cast muito legal sobre, acho que continuarei sem ver. Mas vocês mandaram muito bem no... Obrigado, Norberto. Continue indo tomar no meio do olho do seu cu. Dá para mim, então, se gostou tanto. Dá para mim, é ótimo. E aí, vamos agora aos agradecimentos, beijos e abraços aos nossos queridos mecenas, a perfumada Ana Carolina Martins, a renomada Ana Lúcia Liutier, o insano Arthur Prefácio, o editorial Daniel Rossi, legítimo Diego Ferreira Veríssimo, o porreta Elias Passos Tenório, o encantador Emílio da Costa Mansu, o fugaz Guto Lima dos Santos, o querido e amado mecenas Jota Santos, nem se deite que eu não quero, O podcastal Léo Bruschi. O fenomenal Lucas Freitas. O estadunidense Nicolas de Oliveira. O biruta do Paulo Roberto Libardi. Outros, o sagaz Rodrigo Moquepon, porque o outro era fugaz, né? É, o outro era fugaz, esse é sagaz. O não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A maravilhosa Suelen Nastri. E o tesudo Ayla em casa, Valdir Fumene Júnior. E... pode se deitar que eu quero. Aí você quer, né? Corra. Se é tesudo, eu quero. Tá bom, então. E é isso, queridos ouvintes. Ficamos por aqui. Vida longa e próspera. E próspera. E vai tomar você também no olho de vosso cu. Que na ditadura não tinha como.